O dia 2 de abril é lembrado como o Dia Mundial do Autismo e todo o mês inteiro é caracterizado como um abril azul. Em Gaspar, a Associação de Pais e Amigos do Autista AMA está preparando uma programação especial que inicia nesta terça-feira, dia 2. Para sabermos mais detalhes desta informação, vamos conversar agora com a Camila Miranda Gheorghe, que é a segunda secretária da AMA. Esse mês a gente vai ter, agora dia 2, na terça-feira, a missa na Igreja Matriz, que vai ter a entrada com a procissão das famílias com os autistas, né? E vai começar início às 19 horas. Quem é da AMA e tem algum familiar autista, quiser participar da entrada, tem que estar 15 minutos antes na igreja para a gente organizar a entrada. Camila, após o dia 2, qual será a programação? 6 de abril, nós teremos o sábado na praça, que vai ter várias atividades para as crianças, cama elástica, atividades recreativas, venda de artesanato, brechó. Nós teremos distribuição de panfletos, colocando algumas características sobre o autismo para as pessoas que não conhecem ou têm alguma dúvida, né? E além dessa recreação, às 11 horas terá a carreata saindo da frente da prefeitura até a Igreja Matriz. Camila, e quantas famílias hoje têm associadas na AMA aqui em Gaspar? Em média, 70 famílias. E vocês têm uma sede já aqui no município? Sim, nós temos a sede na Escola Zenaide, que é na rua Jacob Junks, no bairro Santa Terezinha. Camila, destacando também os eventos do dia 9 e do dia 10 de abril. A gente vai ter a participação do Marcos Petri, que ele já é adulto e tem autismo, né? E ele conta toda a vivência que ele teve dentro do espectro. E como que ele, de estado grave, foi para moderado, e ele fez faculdade, se desenvolveu junto com a família, que com todo o apoio, ele vai estar passando essa vivência nas escolas da Mônica Zabel, na parte da manhã, no dia 9, na escola Zenaide, a partir da 1h30, e no dia 10, também na parte da manhã, na escola Fernandino Dagnoni. E como que você entrou para a AMA? Eu vim para Gaspar, vinda de Brusque, em 2017. Fiquei sabendo do trabalho da AMA, né? E comecei a participar do grupo, porque eu tenho um filho, hoje está com 8 anos, que tem autismo, né? Então, hoje na sede da AMA, a gente não tem nenhum atendimento, só que tem uma parceria com a APAI, com o neuropediatra e alguns outros profissionais. Camila, vale salientar a importância das pessoas se relacionarem com as pessoas que são portadoras do autismo, porque existem vários estágios dentro do autismo. Sim, existem estágio 1, o leve, o moderado e o grave. Só que as pessoas, algumas acham que são pessoas agressivas, né? Mas pelo contrário, muitas vezes alguma situação que deixam elas desse jeito, né? Então, eles são super amorosos e muitos têm estereotipia, só que não atrapalhem nenhum no relacionamento com as pessoas. Camila, quem quiser conhecer sobre a programação desse mês do autismo em Gaspar, e vocês têm uma página de Facebook, tem um site para as pessoas conhecerem? Nós temos a página do Facebook, que é a AMA Gaspar. E quem tem alguma família que, né, descobriu agora ou tem alguma dúvida, pode entrar em contato, pode ser pelo meu telefone 996025940, que daí a gente também coloca no grupo das famílias. Camila, e como é a convivência com uma criança com autismo? Em geral, não é fácil. Todas as famílias passam por algumas dificuldades, porque principalmente quando recebem, até receber o diagnóstico, porque às vezes não entende muito bem o que está se passando com o filho, né? Então, cada criança também é diferente, tem as suas maneiras de lidar com ela. Um dia elas estão bem, um dia estão em crise e irritadas, né? Então, às vezes tem dias mais complicados que os outros. Mas, de um modo geral também, são crianças muito, muito amáveis e muito carinhosas. Mas nós, como pais, a gente está sempre buscando essas informações e aprendendo todo dia com o próprio filho o que é melhor para ele, o que irrita menos, qual forma que ele aprende melhor. Alguns aprendem de uma maneira mais fácil, alguns demoram um pouquinho mais, mas a gente entende que cada criança tem o seu tempo. O que eles precisam é de muita paciência, de muito amor e principalmente muito respeito. E no grupo da AMA, a gente se sente acolhido, né? Porque cada pai, às vezes, coloca as suas situações, uma situação que está passando no grupo, e todo mundo tenta se ajudar. Nós conversamos com a Camila Miranda Gheorghe, segunda secretária da AMA, Associação de Pais e Amigos do Autismo, nos falando sobre a programação do mês de abril, o Abril Azul, que inicia nesta terça-feira, dia 2. Gil Dias para a Rádio Sentinela.